e você chegou e me trouxe a paz e me deu amor e ainda mais me trouxe a esperança de um novo dia. Me mostrou um mundo que eu não conhecia, me encheu a vida de sorriso e cor. Você é o fruto de um grande amor. Meu filho, eu te quero tanto e todo esse canto eu fiz pra você. Meu filho, quero te abraçar, vou pedir a Deus pra te abençoar. Nos primeiros passos, quero te ajudar, quero te ouvir e te aconselhar. Vou te dar o muito que eu nunca tive, te mostrar caminho uma vida livre e falar verdades que não me falaram e tentar te amar como me amaram. Meu filho, eu te quero tanto e todo esse canto eu fiz pra você. Meu filho, quero te abraçar, vou pedir a Deus pra te abençoar. Meu filho, eu te quero tanto e todo esse canto eu fiz pra você.